A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Há, em nós, seres humanos, uma tendência quase cega para cuidar muito mais dos aspectos materiais que nos rodeiam, do que dos aspectos espirituais que de nós fazem parte. E então é ver-nos a cuidar com afinco daquilo que, para cada um, tem materialmente mais valor. Para uns será do seu tão necessário carro, para não se degradar. Para outros será da sua casa, para não se deteriorar. Para outros será da sua profissão, para ninguém os ultrapassar. Para outros, do dinheiro no banco, para nunca lhes faltar. Para outros, a sua principal preocupação serão as roupas que veste ou não veste, as joias que usa ou não usa, e ainda para outros, será a sua imagem social, as viagens que faz ou não faz, ou as férias que mais tarde fará. E, nesta azáfama de preocupações, onde está afinal a preocupação pelo nosso maior tesouro? A verdade é que não está. A verdade é que é com a nossa vida espiritual, com o nosso tesouro interior, que mais nos deveríamos preocupar. Mas o que é que verdadeiramente se passa? É que cuidamos, às vezes com exagero, de tudo aquilo que verdadeiramente não nos pertence. E daquilo que é pessoal e intrinsecamente nosso, que é a nossa vida, não cuidamos, não queremos saber. Fingimos até que nem existe. Da nossa vida, da centelha que nos faz viver, da centelha de luz que nos faz viver, que nos dá a alegria de vermos, de ouvirmos, de cheirarmos, de tocarmos, de saborear tudo aquilo que nos rodeia, disso, de facto, não queremos saber. A centelha de luz que em nós existe, mas porque não a vemos materialmente, dela não cuidamos devidamente. E é da qualidade dessa centelha que dependemos totalmente, porque se ela não tiver qualidade, os fortes tornam-se frágeis. Os ricos tornam-se miseráveis e os famosos descartáveis. Há, então, que cuidar diariamente de nós próprios e não sobretudo daquilo que nos rodeia. Há que dar carinho ao nosso eu interior, cuidar mais do nosso ser do que do nosso ter. Há que vigiar os nossos pensamentos que nos fazem sofrer tantas vezes por coisas que nunca irão acontecer. Há que controlar os sentimentos que nos fazem carentes. Há que as emoções algemar, sempre que as reações às mesmas nos possam fragilizar. E a nossa crónica de hoje vai no sentido de lembrar que a qualidade de vida é mais, muito mais, de natureza espiritual do que de natureza material. É preciso cuidar mais, muito mais, da nossa mente do que do nosso ambiente. É que sem mente não temos ambiente. Portanto, o nosso eu interior precisa, tal como o exterior, de diariamente caminhar e de vez em quando parar, mas também precisa de uma dedicação nossa mais profunda. Precisa de que com ele nós estejamos mais tempo. E sozinhos, com ele sozinhos estar.

your eyes, the sky's a different blue. Cross my heart, I wear no disguise. If I try, you'd make believe that you believe my lies. Hey, you, close to me. Oh, thank you. you. Need to feel my arms around you. Feel my arms around you, like sea around the shore. Each night and day I pray and hope that I might find you, and hope that I might find you, because hearts can do no more. Do it always ends up to one thing, honey. Still I kneel upon the floor. Tell you that I love you, I love you, but I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you, I'm always thinking of you. Ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera na Rua Fernando Asseno, número 20B, em Évora. Day, love lifts us up where we belong. RTA-FM. Thank you. control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. I lose control. Don't look at me like this. Something in your eyes is this love at first sight. Like a flower that grows, life just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. You and I just have a dream. You. RTA-FM. I wasn't born to lose.